caminhando juntos em procissão, buscando a Pedro, a Paulo, a Virgem Maria da Conceição. Vejo nos olhos de cada um uma porção de fé, clamam e faz promessa para a Senhora de Nazaré. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabem o rumo certo, neste deserto vivem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz, faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem João, Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Só Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz, tomar tua mão e te pôr de pé. Cego, quem tem visão pode observar, tem um abismo à frente, procuram jamais acreditar. Exército de salvo lhes anuncia a salvação, porém não acreditam, prefere acompanhar a multidão. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabem o rumo certo, neste deserto vivem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz, faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão, Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Só Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz, tomar tua mão e te pôr de pé. Não é Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão, Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar. Só Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz, tomar tua mão e te pôr de pé.